João quer trazer uma palavra que o Senhor lhe deu. Nós queremos te abençoar, João, em nome de Jesus. Senhor, nós nessa noite vimos tua glória e somos fortalecidos por ela. Agora, Senhor, nós queremos ouvir a tua palavra para a edificação de toda a igreja, Senhor. Manifesta a tua palavra, teus dons, tudo que é teu sobre a vida do João, e que possa se manifestar a tua graça e ele comunicar aquilo que tens lhe dado, Senhor. E todos sermos edificados. Em nome de Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus em Efésios, capítulo 3, versículos 20 e 21. Efésios 3, 20 e 21. Vamos ler juntos esses dois versículos. Palavra de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Uma exclamação, né? Amém. Vamos ler de novo? Vamos ler de pé, queridos. Isso aqui é uma doxologia, ou seja, isso aqui é um louvor a Deus. E hoje, no começo desse encontro e durante ele, o Senhor nos levou a estar trazendo glória para ele. E aqui nessa palavra, nós vemos Paulo, nessa epístola, trazendo também glória a Deus. Vamos ler. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Amém, queridos? Pode sentar, queridos. Ele vai continuar recebendo nessa noite, como todos os dias, todas as noites, a glória devida ao seu nome. O livro de Efésios, ou a carta de Paulo aos Efésios, é considerada a pérola das epístolas. E esse livro, ele vai tratar sobre a igreja. No capítulo 1, Paulo já começa orando, pedindo a Deus que abrisse os olhos dos seus leitores e nossos olhos também, para vermos com os olhos do coração, não só os olhos físicos, mas o coração, vemos todas as bênçãos que Deus tem nos dado em Cristo Jesus, e ele enumera essas bênçãos. Depois ele vai detalhar essas bênçãos. No capítulo 2, ele fala da nossa salvação, que não somos salvos por obras, mas pela obra de Cristo Jesus. Depois, na continuidade, Paulo fala que essa obra de Cristo na cruz derrubou toda a parede de separação que havia entre gentios, ou seja, os que não são judeus, nós, os gentios e os judeus, formando aqui então só uma família. E Paulo, nessa parte, ele vai concluindo essa parte doutrinária. No capítulo 13, no final, então, ele ora também. E diz que por essa causa, por essa obra de Cristo na cruz, ele se colocava de joelhos diante do Pai. E pedia três coisas para sermos fortalecidos com poder. Segundo, para que o Espírito, que Cristo, viesse habitar em nossos corações e venhamos a conhecer todo o amor de Cristo. E, finalmente, ele fala para nós sermos tomados de toda a plenitude de Deus. Então, ele conclui aqui uma parte doutrinária, nos capítulos 1, 2, 3. Muito obrigado. E no capítulo 4, 5, 6, é a parte prática. Mas quando ele termina essa parte doutrinária, essa parte de ensino, ele termina numa explosão de louvor, mediante esta obra de Cristo, maravilhosa, tremenda, essa obra de Cristo, onde é revelado toda a beleza, toda a formosura que é em Cristo Jesus. Então Paulo aqui está maravilhado, arrebatado, e ele diz, ora, como é que diz o resto? A aquele, não é aquele, é aquele. Ele está se dirigindo ao Senhor. Ora, aquele que é poderoso para fazer, isso aqui é até para decorar esse texto, para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, nessa nossa geração, amém? E para todo sempre, amém. Então Paulo termina aqui sendo arrebatados aos lugares celestiais, quando ele viu, então, toda, e tem a revelação dessa toda a formosura de Cristo. Não foi assim conosco? Quando nós encontramos com Cristo, nós fomos, falei, puxa, eu fui salvo. Puxa, algo aconteceu em mim. Eu fui transformado. Eu me lembro quando eu me encontrei com Cristo, estava num seminário teológico, não era convertido. Eu estava indo do terceiro para o quarto ano de teologia. E um americano, então, me falou de Jesus. E eu me entreguei a Jesus. Eu saí daquela sala de aula, posso dizer assim, como pisando nas nuvens. Sim, eu estava onde agora? Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Tal glória, querido. Tal formosura que eu vi em Cristo, que a minha vida, naquele dia, já foi transformada. Totalmente. Ninguém diz para eu largar pecado, largar isso, largar aquilo, que eu deveria ser um bom discípulo. Isso aconteceu, porque eu fui tomado do Espírito de Cristo, fui tomado da presença, da habitação de Cristo, fui tomado da plenitude de Deus na minha vida. E até hoje, queridos, quando eu estou orando, adorando, lendo a palavra de Deus, eu sou tomado por tal glória do Senhor, tal presença do Senhor. E eu com Paulo posso dizer essas palavras também. Ora, aquele que é poderoso para fazer, e Paulo diz que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos em oração. Nós oramos por alguma coisa e ele vai fazer o quê? Mais, amém? Ele vai além. Ou tem coisas que nós nem oramos, nós pensamos. Ele vai fazer o que, sabe o quê? Mais, vai fazer além. Muitas vezes nós estamos orando ou pensando por uma bênção de uma cura, por exemplo. Sermos curados de uma enfermidade. Sabe o que acontece? O Senhor nos cura. Mas vai fazer mais na nossa vida, amém? Ele vai além da cura. Nós estamos orando pela conversão de uma pessoa. Estamos orando pela Dona Rosa, né? A mãe da Rita. Mas Rita, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais o que tu está pedindo ou pensando. Já pensou? Tu volta numa boa notícia, a minha mãe se entregou a Cristo. O Senhor, queridos, ele faz mais, amém? Nós estamos orando por um plano, por uma mudança de casa, por uma viagem, seja lá para a Austrália, né, também. E o Senhor nos dá essa bênção, mas sabe o que acontece? Ele faz mais, amém, queridos? Nós estamos orando, queridos, em casa, pelo nosso relacionamento com a esposa, com o esposo, nossos filhos, a coisa ali não está muito fácil, mas estamos orando. Mas nós estamos orando, estamos pensando numa bênção de Deus para transformar a nossa casa. E quando a gente vê, quanto menos espera, de um dia para outro, o Senhor dá bênção e transforma a nossa casa. Porque o Senhor faz o quê? Mais. Ele é poderoso, amém, queridos? Temos que conhecer um Deus que é poderoso. Precisamos ter revelação de um Deus que é poderoso. Nós não podemos pensar num Deus limitado como nós somos. Não, que Deus é um Deus ilimitado. Ele é poderoso, ele vai adiante, ele vai mais. Essa palavra aqui, infinitamente mais, no grego é uma só palavra. E é assim, hipere que perisuo. É isso. Até rimou, né? Aqui vem a palavra hiper, que nós conhecemos, né? Hipermercado, supermercado. Deus é assim, queridos. Deus é mais que um supermercado, um hipermercado. Deus tem tudo. E aqui a palavra hiper aparece duas vezes aqui. Então é hiperequiperi suor. Está no boletim aí, tá? Vocês veem ali. Mas essa palavra que significa literalmente mais, além, máximo, abundante. Alguém traduziu assim, porque é um superlativo que o Espírito Santo usou Paulo para escrever. Então alguém traduziu assim, ó, super, super abundantemente. Esse é o nosso Deus. Ele é super, super abundantemente. Ele é hiper, hiper abundantemente. Vamos dizer um para os outros, Deus é super, Deus é hiper, Deus é mais, Deus faz mais, Deus vai além das nossas expectativas. Amém, queridos? Esse é o Deus que nós temos. Eu gosto de dizer assim, Deus é demais. Desculpe dizer essa expressão, não é? Mas na intimidade da família eu digo. Conheci um irmão lá na Bolívia e ele gosta de dizer assim, esse meu Deus, ele é exagerado. Ele vai além. Eu me lembro uma vez, eu estava num encontro em São Paulo, anos atrás, e nós estamos na Comunidade da Graça, só louvando ao Senhor, e tinha ao meu lado um homem que veio da África, e estava louvando a Deus, eu louvando a Deus, a congregação cheia, e aquele, como diz, aquele fogo santo, celestial, e aquela pessoa fazia assim, do meu lado, né? Louvando, e dizia, manda mais, papai, né? Mas eu achei tão bonito, né? É o filhinho dizendo, né? Papai, manda mais, né? Mas, queridos, Deus é demais, Deus faz mais, Deus é tremendo. Um dia eu ouvi do Erasmo, ele contar uma história com H, que havia um missionário que estava passando necessidade, e aquele missionário sempre trazia sua necessidade diante do Senhor. E tinha um irmão, em outro lugar, orando por ele, e sentiu pelo Espírito, discerniu pelo Espírito, de atender uma necessidade daquele missionário. E ele então escreveu uma carta, contando várias coisas e dizendo, olha, estou mandando um valor para a tua necessidade e na próxima carta que eu enviar vai ter mais. Aí ele leu aquela carta, foi abençoado com aquele dinheiro que ele precisava e veio o dinheiro que ele precisava mesmo. Aí passou o tempo, mais um tempo, veio outra carta de novo, felicitando por várias coisas, falando várias coisas, e dizia assim, olha, eu estou mandando mais um dinheiro, que o Senhor colocou no coração te abençoar, e na próxima carta tem mais. E assim, queridos, cada carta que ele mandava dizia, tem mais, tem mais, porque Deus tem mais, amém, queridos? Queridos, nós temos aqui na Bíblia as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, as cartas de João, Judas, e nós podemos ver em cada carta, nós podemos ver em cada página, em cada capítulo, como se dissesse assim, Deus tem mais, amém? Como o Senhor dizendo, Deus tem mais. Como o Espírito Santo dizendo, Deus tem mais, amém, queridos? Quando nós lemos a palavra de Deus, nós ficamos maravilhados, vemos como Deus tem mais, amém? Como nós podemos aguardar tantas coisas que Deus tem para nos dar. Deus tem mais. E vou dizer uma coisa, queridos, Deus nos surpreende, amém? Deus vai além das nossas expectativas. Muitas vezes, quando vira os anos, os homens fazem previsões, né? Queridos, o nosso Deus é imprevisível. Sabe por quê? Porque ele faz, sabe o quê? Mais, amém, queridos? Vamos confiar num Deus assim, que é poderoso? Vamos confiar num Deus que opera grandes coisas, que faz grandes coisas? Em Romanos 8:17, diz que nós somos herdeiros de Deus e de Cristo, o quê? Sabe o que significa? Que tudo que o Pai deu para o Filho, deu para nós. Vamos dizer para os outros? Tudo que o Pai deu para o Filho, também é teu. Amém? Vamos apropriar dessa palavra? Todas as bênçãos, todas as promessas. Mas como assim? Tudo que o Pai deu para o Filho é meu? É meu. Amém, queridos? Que Pai tremendo este. Também nós temos em 2 Coríntios 1:18-20, fala das promessas de Deus, e diz no versículo 18 que Deus é fiel. Em 2 Coríntios 1:18, em 2 Coríntios 1:20 diz, pois quantas são as promessas de Deus, nele temos o sim, o amém. A ênfase não é que temos o sim nas promessas. Vou explicar. A ênfase está em Deus, que é fiel e cumpre as promessas. Amém, queridos? É diferente. Alguém diz que nós temos na Bíblia, sei lá, 3.000 promessas, não sei quantas promessas. Mas, queridos, é muita promessa para uma pessoa só, não é? Se nós vamos contar por dia, 3.000 promessas dividido por... No ano vai dar quanto? 10 por dia? Queridos, 10 promessas por dia, hein? É muita coisa, né? Não é verdade, Vilmar? Quantas promessas, né? Deus realiza na nossa vida. Esse Deus, querido, é tremendo, é maravilhoso. Em Efésios 1:3, diz que Deus, o Pai, tem, o que diz? Nos abençoado com algumas sortes de bênção? Todas. E no grego, nós aprendemos, Rogério, que todas são o quê? São todas, né? Que Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém, queridos? Deus não vai nos abençoar. Deus já nos abençoou. Se nós vamos dizer, Deus vai, Deus te abençoe, Deus vai te abençoar, amém. Mas ele faça, por quê? Porque já fez. O endereço das bênçãos de Deus é uma pessoa chamada Jesus, amém? Não é uma religião, não é um homem, não é uma filosofia, uma doutrina, é uma pessoa, Jesus. Nele nós temos todas as bênçãos de Deus. E também em Efésios capítulo 3, versículo 8, Paulo diz que nós recebemos um evangelho, ou o evangelho que é Jesus, e esse evangelho, sabe como ele chama? As riquezas insondáveis de Cristo. Ou seja, o evangelho das riquezas insondáveis de Cristo. O que significa isso, insondáveis? Vitor, o que é insondável? Não tem como mensurar. Estou falando bem, hein? Mensurar? Puxa. Bom, nós sabemos que Deus é assim, né? Queridos, as bênçãos nas riquezas de Deus em Cristo, elas são insondáveis. Sabe o que significa? Quanto mais nós sondamos, que mais nós vamos conhecer, mais tem para conhecer. E sabe o que eu penso? Quando estiver na glória, vai continuar. Porque é muita bênção, queridos. Aqui, como disse alguém, só é o começo. Deus tem muitas bênçãos, muitas profundezas. Muitos por aí, tinha uma época, falava muito do evangelho da prosperidade, né? Mas é bíblico. Sabe qual é esse evangelho da prosperidade? É que em Cristo nós somos o quê? Ricos, amém? Nós somos riqueza em Cristo. Há muitas, nós éramos pobres antes. Sabe o que aconteceu? Agora em Cristo nós somos o quê? Ricos. Querido, nós devemos viver como ricos, amém? Há muita gente que é rico em Cristo, porque tem Cristo, mas vive, sabe com o quê? Um pobre. Queridos, quantos aqui são filhos do rei? Senhor. Nós somos o quê? Príncipe. Príncipes. Mas, querido, muitas vezes nós vivemos, sabe o quê? Os mendigos do reino. Estão mendigando uma bencinho. Mendigando uma promessinha. Mendigando alguma coisa que Deus vai me dar, queridos. Viva como um príncipe de Deus, amém? Viva como filho do rei. Né? Anda de nariz empinado, não orgulhoso. Né? Não é isso. Viva assim dizendo, não, as bênçãos de Deus, as heranças de Deus, as promessas de Deus são minhas, amém? Queridos, nós éramos pobres, mas Deus em Cristo nos fez ricos, amém? Eu gosto de pensar que a perfeição da obra de Cristo cobriu todas as nossas transgressões, amém? Gosto de pensar que toda a riqueza de Cristo cobriu toda a nossa pobreza espiritual. Toda a santidade de Cristo cobriu, limpou todas as nossas impurezas. Queridos, isto é glória, amém? Nós somos destruídos da glória, não tinha nenhuma glória de Deus na nossa vida. Nós vivemos nas trevas, mas quando ele veio e raiou nosso coração, toda a glória, toda a formosura, toda a beleza de Cristo veio sobre nossas vidas. E nós podemos ver Cristo na vida um dos outros, amém? Olha para o teu irmão, pode ver Cristo na vida dele? Pode ser novo na fé, mais tempo na fé. Diga para o teu irmão, tu és rico em Cristo. Tu és um príncipe de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Muitas vezes, queridos, nós vivemos como o irmão do filho pródigo. Vocês se lembram? O filho pródigo, ou seja, o filho esbanjador, ele diz para o seu pai, pai, dá-me a parte que me cabe. Está em Lucas 15. E ele então foi embora e gastou tudo. O irmão mais velho estava em casa. Mas depois aquele irmão pródigo, aquele o caçulinha da família, eram dois irmãos, né? Como são os irmãos muitas vezes, né? O caçulinha gastou todo o dinheiro, esbanjou tudo, se arrependeu, sim, voltou para casa. Aí quando chegou em casa, né, estava ali, havia uma festa que o pai tinha recebido ele, aí o irmão mais velho chegou do campo, cansado, nem tinha tomado banho, e disse assim, mas que bagunça é essa aqui, né? Que festa! Falou com um servente. Falei o seguinte, ó, o teu irmão, o teu caçulinha, aquele, né? Aquele cara lá, né? Pegou parte de herança, foi lá pro mundão, gastou tudo, agora voltou. Então o pai recebeu ele, né? E deu uma festa. Ah, é assim? Mas que pai malvado. E o pai ficou sabendo. E o pai procurou o filho mais velho para conciliar ele com seu irmão. E quando chegou, ele prontamente, já está por aqui, né? Passou lá em cima, né? Já falou assim, pois é, pai, esse teu, nem falou esse meu irmão. Esse teu filho aí, esse caçulinha, esse cheirosinho perfumadinho aí, né? Tava lá, pegou teu dinheiro, foi pro mundo, gastou tudo. Agora vem, tu recebe ele com um banquete. Eu nunca fui pro mundo, nunca saí de casa, trabalhei assim nesse sol árduo, anos, anos, anos. E tu nunca me deste um cabritinho para eu festejar com meus amigos. Estava reclamando. Sabe o que o pai falou para ele? Meu filho. Ó, meu filho. Um pai muito amoroso, né? Que aqui é uma figura de Deus. E os filhos uma figura nossa. Disse, meu filho, esse teu irmão estava perdido. Ele retornou agora. Vamos nos alegrar. E mais, meu filho, tudo que é meu é teu. Tu está reclamando por um cabrito? Queridos, tu não tens só um cabrito da fazenda, tu tens um rebanho inteiro. Queridos, muitas vezes nós somos assim. Né? Nós somos ricos, mas vivemos como pobres. Queridos, vamos viver como ricos, amém? Porque fomos revestidos da riqueza de Cristo na nossa vida, amém? Nessa nova vida em Cristo Jesus. Viu, Marta, estás aqui hoje e eu me lembrei de ti nesse dia. Eu nunca esqueço uma vez que eu vi o Marta, teve uma visão sobre isso que nós estamos falando. Ele, nessa visão, ele viu uma grande mesa e a igreja em volta da mesa, até para lembrar até a ceia do Senhor, né? Mas tinha, ali tinha muitas bênçãos, ali tinha muitas comidas, tinha muitas coisas boas para se servir. Muitas coisas de Deus estavam naquela mesa. Muita herança, muitas promessas, muitas bênçãos. E o povo pegava, sabe o quê? Só na beiradinha, né? Uma cerejinha. Uma cerejinha que enfeitava a mesa. Mas o pessoal ficava só na beiradinha, né? E ele viria o quê? O Senhor queria que viesse lá para o meio da mesa. Para pegar as coisas, né? As bênçãos. Queridos, muitas vezes nós comemos, sabe o quê? Ao redor da mesa do Senhor. Mas, queridos, o Senhor quer que a gente coma, participe da mesa do Senhor, amém? Vamos ver como ricos, amém? Não vamos ser aquele rico que vive como pobre. Porque nós somos revestidos com a vida, com a presença de Deus. Eu quero contar uma experiência. Tem várias experiências que eu posso contar, né, que eu sei que temos passado. Experiência de irmãos, mas eu vou contar uma experiência mostrando que Deus faz mais. Então, uma experiência já de anos atrás. Mas quero contar essa porque mostra que Deus vai além. Mas eu me lembro que nós chegamos de Quaraí, anos atrás. Não me pergunte onde fica o Quaraí. É fim do mundo? Ou começo do mundo, não sei. Logo ali, né? Ali. Mas eu assinei quando casamos, ganhamos muita louça. Deus é abundante, né? E tinha prato, e tinha copo, e tinha talher, tinha tudo, né? Tinha muita coisa. E encaixotamos e trouxemos para Porto Alegre. Aí moramos num apartamento, não era tão grande, o Mateus e a Tita eram pequenos, eram crianças, e nós deixamos a nossa louça em caixas na sala. E dizia para o Senhor, eu orava e pensava e orava, eu assinei e eu, Senhor, a gente precisa de uma estante. Porque fica tudo atirado ali, né? Aí eu aprendi que eu deveria especificar a bênção. Sou filho do rei, né? Ó, Senhor, me dá uma bênção aí. Para aí, tem tantas. Senhor, me dá uma promessa. Qual promessa? Ó, Senhor, eu sou teu herdeiro, eu quero ter essas bênçãos. Sim, mas... Quais? E eu aprendi que eu deveria especificar minha oração. Aí eu pedi uma estante de imbuia. É isso? É umbuia ou imbuia? Imbuia, acertei. Milagre. Pedi. E ela é madeira escura, né? Aí nós oramos sobre isso. E aconteceu que nós fomos aí numa festa, de uma despedida, de um americano. E esse americano tinha dado muitas coisas, né? Dos seus móveis, estava mais dando que vendendo. E naquela época também não tinha muitos recursos. E ele disse para mim assim, João Nelson, eu fiquei sabendo que tu tens uma necessidade e eu não sei bem, mas eu vou te dar uma coisa. Foi a única coisa que sobrou. Sabe o que sobrou? Uma estante de imbuia. Eu, ó, papai, tu é demais. Querido, só que o senhor foi além. Veio um relógio e um tapete. Né? Aí botou uma louça na estante, tudo ali, e eu sentava no sofá, olhando o relógio e pisando nos tapetes, né? Queridos, Deus é assim, amém? Ele vai além, a gente pede, vai além do que estamos orando. Deus é um Deus que faz tantas coisas. Ele quer alegrar o nosso coração, mas nós também venhamos alegrar o seu coração. Deus tem mais, amém, queridos? E Deus colocou no meu coração, fim do ano passado para esse ano, dizer que esse ano Deus tem mais, amém? Deus tem mais em Porto Alegre, Deus tem mais em Garopaba, Deus tem mais na Austrália, Deus tem mais no Brasil, Deus tem mais na tua casa, Rita. Deus tem mais na tua casa, Tom. Deus tem mais na casa de cada um de nós. Deus tem mais para nos dar, amém? Deus vai além. Deus, ele quer nos dar mais santidade, amém? Deus vai nos dar mais poder, mais avivamento, mais cura. Quantos estão orando por uma cura, um milagre? Deus vai te dar esse milagre da cura. Deus vai te dar o suprimento que precisa. Deus vai te dar o suprimento, o trabalho, o sustento que está precisando. Deus vai dar aquela pessoa para a qual tu está orando e pedindo para se converter. Deus, queridos, Deus tem mais para dar para nós. E Deus quer nos dar... Muitas vidas se convertem esse ano, amém? Muitas igrejas nas casas. Um povo que vai se multiplicando e alcançando a sua cidade para Cristo. Deus tem mais para alcançar tua casa, teus amigos, teus vizinhos, teus colegas. Deus tem mais, amém? Deus quer cumprir e quer receber glória. Para cada promessa que se cumpre na tua vida, sabe quem recebe glória? Deus. Para cada bênção que tu se apropria e vai viver na tua vida, sabe quem recebe glória? É Deus. Para cada herança que tu vive e se apropria, Deus vai te dar. Mas sabe quem recebe glória? Deus. Deus vai te dar tudo isso. Sabe por quê? Porque Ele quer ser glorificado nos seus santos, amém? Pela obra, pelo poder, pela sua presença, o seu propósito em cada vida de nós. Queridos, quem sabe alguns de nós aqui tem algo impossível. Né? Algum sonho. O Senhor colocou no coração. Algum desejo, mas que passou pelos desejos de Deus, pela vontade de Deus. Tá até, quem sabe, orando por algo impossível. Mas, queridos, o que é impossível para o homem, para Deus aqui, é possível. E mais, e tudo é possível para aquele que crê. Amém, queridos? Então coloca diante de Deus. Deus vai te dar essa bênção. Sabe o que vai fazer? Mais ainda. Amém? Glória a Jesus. Eu fico olhando para mim muitas vezes. Eu digo, Senhor, como eu gostaria de que, através do meu serviço, da minha vida, muitos venham se converter, dezenas, centenas, num ano. Mas eu estou crendo que Deus vai fazer mais, amém? Essas campanhas que o senhor está fazendo, né? Através do Ricardo, da igreja junto, presente, como aconteceu no seu Leopoldo, havendo decisões, Deus está fazendo o quê? Mais. Na tua casa, onde reúne os teus discípulos, o Senhor vai fazer mais, queridos. Esse é o nosso Deus. Deus é demais, amém? Agora, temos essa promessa e temos aqui uma advertência. Qual é a promessa? Ora, aquele que é poderoso para, vamos dizer juntos, fazer infinitamente mais tudo quanto pedimos ou pensamos, promessa. Mas qual é a exortação? Conforme o seu poder que opera em nós. Queridos, quantos querem mais Deus na sua vida? Mas tem uma exortação nessa palavra. Ele vai fazer, mas conforme eu e cada um de nós deixarmos o poder do Senhor operar na nossa vida, amém? Conforme deixamos o Espírito Santo operar na nossa vida, no nosso caráter, nos nossos relacionamentos. Quando eu olho para mim, tem tanta coisa para fazer. Mas Deus tem esperança em mim. E eu oro, Senhor, eu confio que o teu Espírito Santo está operando na minha vida. Muitas vezes, queridos, nós é que estamos limitando Deus operar na nossa vida. Muitas vezes nós estamos limitando Deus cumprir suas promessas, as suas bênçãos, a sua herança. Somos nós. Do lado de Deus está o sinal verde. Ele quer. Porque quando ele faz isso, ele traz glória para ele. E nós vamos ver sua glória. Do nosso lado, muitas vezes, pode ter um sinal amarelo, vermelho. Mas, queridos, Deus não quer assim. Deus quer que nós tenhamos um livre acesso a ele, amém? E ele a nós. E o poder do Espírito Santo pode vir sobre nossa vida. E ele vai operar na nossa vida. E nós vamos ver as bênçãos de Deus desfilando à nossa frente, amém? Deus vai fazer mais. Quanto mais nós nos damos para Deus, mais Deus faz em nós, amém? Quanto mais nos damos, mais recebemos dele. Deus espera que nós venhamos a ter uma vida, sabe o quê? Quebrantada. Uma vida que se humilha. Uma vida que se prostra diante de seus pés. Uma vida que diz assim, Senhor, passe a tua glória na minha vida, Senhor. Passa, Senhor, e vai passar a bondade dele. Vai passar as promessas dele. O Senhor quer um povo que pague o preço da consagração. Um povo que paga um preço de se render diante dele. E nós vamos ver, queridos, Deus fazendo mais. E penso que Deus quer fazer esse ano também entre nós um grande avivamento. Amém, queridos? Um grande despertamento. Nós já viemos de avivamento dos anos 70. Mas eu falei para os colegas no retiro, o Senhor falou sobre o Espírito Santo. Quem sabe nesses anos, alguns de nós, alguma coisa apagou. Avivamento, eu falo de ser vida, né? E alguma coisa apagou, alguma coisa se perdeu. Alguma coisa devemos resgatar das verdades que o Senhor nos revelou. Do senhorio, da família, de uma vida cristã espontânea, uma vida cristã livre, né? Onde nós participamos da vida da igreja, das reuniões da igreja, onde flui a vida do Espírito Santo. Quem sabe alguma coisa nos perdemos aí, mas o Senhor está dizendo, eu vou fazer mais, amém? Eu vou levar um povo, quando eu vier, eu vou arrebatar, eu vou levar, não qualquer igreja, mas uma igreja o quê? Gloriosa. Sabe que é uma igreja gloriosa? Cheio da glória dele. Cheio das virtudes dele, cheio das qualidades dele, cheio do poder dele. Uma igreja avivada. Amém, queridos? O Senhor quer fazer mais e mais e mais. Quantos querem mais do Senhor? Mas deem-se mais para ele. Vamos ficar de pé. Vamos cantar um cântico que diz, mais de ti, Jesus. Enquanto os irmãos vêm aqui, vamos orar. Estende a tua mão diante do Senhor e diga, Senhor, essa palavra que foi pregada essa noite, Senhor, eu me aproprio dela na minha vida. Senhor, essa palavra é para mim, não é para o outro, não é para o pastor. Mas não, essa palavra é para os teus filhos, é para o teu povo. Essa palavra é para mim. Senhor, tu vais fazer mais na minha vida. Tens feito, vai fazer mais esse ano. Na minha vida, no meu casamento, na minha casa, nos meus filhos, no meu emprego, no meu caráter, nos meus relacionamentos, na minha comunhão contigo, Senhor. Mas, Senhor, no evangelismo, no testemunho, de eu ganhar dezenas de vidas para ti, Senhor, este ano, Senhor Deus. E, Senhor, eu quero ter uma vida avivada por ti, uma vida despertada para ti, uma vida cheia do fogo celestial, Senhor Deus. Senhor, tu não estás limitado para me abençoar. mas eu posso te limitar, Senhor Deus. Mas eu, Senhor, levanto todas as minhas barreiras, Senhor Deus. Todos os meus limites, e me entrego e me rendo a Ti. O Deus que é poderoso, é um Deus que faz mais do que eu estou orando ou pedindo. Sim, conforme eu deixo Ele operar na minha vida pelo Seu Espírito Santo. Senhor, se alguém aqui orando por algo impossível, o Senhor está dizendo, eu vou fazer mais. Eu sou um Deus impossível. Tu vais ver a minha glória, a minha bondade, meu suprimento, a minha presença, o meu Shekinah passando na tua vida e abençoando a tua vida. Tudo o Senhor faz para receber glória. Não a glória do homem, mas a glória de Deus. Ele tem alegria em cumprir suas promessas na sua vida, suas bênçãos, a sua herança, mas para que Ele receba a glória. E nós fiquemos maravilhados. E com Paulo podemos dizer, ora, ora, ora, irmãos. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, tudo quanto eu peço, penso, conforme eu deixo o poder dEle operar na minha vida. Sim, e com meus irmãos eu digo, a Ele, o que que diz? Seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, as minhas gerações, para sempre. Amém, Senhor. Aleluia. Glória a Ti, Jesus.